Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Ação do Sul. Vamos lá, DJ Leozinho! Alô! Top DJ Leozinho! Tô chegando! Retorna! E agora? E agora? Como dar a viagem mais completa do planeta Terra? Para começando! O top DJ do Brasil, DJ Leozinho. E aí, DJ, tudo pronto? Tudo pronto? Já tá tudo certinho! Play my DJ. Bora começar! E toda a galera do Bar Coisa Nossa de Jacarequara, seu abraceiro igualzinho. Obrigado a você, maninho. É só pra começar. Um abraço aí pro nosso parceiro Moreno Farias, o presidente do time de Corinthians. Isso aqui igualzinho. 8 e 9 de outubro recebe o som do metrô. Luxuosa paredão e a participação do Tavre e Leocine da Princesa. Vai ser demais! Assim, essa é mais uma produção com a marca de DJ Gilberto Mix. O imbatível Super Metro! Assim. Assim. Yeah. Vamos com a gente, obrigado, meus irmãos. O versão é de vocês, irmão. Tá começando. Obrigado a vocês, hein? Tá todo mundo! Tá chegando o versão do bar, coisa nossa, hein, meu irmão? Como é que é? Exato. Um abraço pro nosso brother, Chipãozinho. Tá aqui com a gente, abraço, Chipãozinho. Cê tá aqui no metrô, galera. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bom. Nosso parceiro Gerson, Alissa. O Granada vai dar. A Rosa, Luano, Andrei também, Brasileiro, Guarzinho e Narissa. Um abraço. Taca, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir. Essa como é que é? Meu top DJ Leozinho. Oi! Detona no metrozão. Eu tô só começando, galera. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem tá solteiro, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Tem alguém no Paysandu aí na festa? Já a gente tem? Quem é do Paysandu? Eu quero ver, bota a mãozinha pra cima aí, eu quero ver. Quem é do Paysandu? Quero ver a galera do Papão chegar aqui, vem na frente, chegando, chegando. Quero ver todo mundo do nosso Papão chegando. E eu quero ver o gritinho da galera do Remo. Só a galera do Leão com a mãozinha pra cima, batendo na fome. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Tá começando! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. Só pra poder curtir, malandramente. O nosso que me dando em venda, Brasil e Guarzete, Eduardo, Andres. Convida a catar. Janderson! Começou sendo. Olha, Joelso, garoto do Brasil, mano. Mente, meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Nós se vê por aí. Como é que é? Ai, safada. Na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o pé pra casa. E mandou um recadinho pra mim. vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. E aí, sentimos o nosso Corinthians aí, ó. Corinthians 3-0 no São Domingos hoje. Eita coisa boa. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Aquela aí, pra novinha rebolar. E a pressão só começando. Toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro. E o batidão quero ver. Ela senta, ela sobe, ela fica de quatro. Ela fala que isso é muito bom. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro. Ela vai de ladinho, ela vai. Aquece tudo! De alta tecnologia e sofisticação. Assim é Super Metrô. A estação do som. E o seu show envolvente. O Leozinho vai só começando! Parceiro Toto, bora Tota! Manda pra cima, garoto! Ela termina comigo, não se aguenta e volta. É a nossa tradição na festa dos primos, hoje de Matadeua. Aqui no bar Cintura de Mola. E o nosso versão banheiro começando, hein? Hoje metrô saudade, a estação do São Judinho. Ela se arrepende e chora. Ela se arrepende e chora. Não pensei que eu era assim, tão querido e gostosinho. Nosso povão da parte cena vai ingressando, chegando junto, adquirindo seu metro quadrado. Porque daqui a pouquinho deu um show no metrô. E vacilou agora, corre. Tá com saudade, tome um corre. Vacilou agora, corre. Tá com saudade, tome um corre. Vacilou agora. Tá com saudade, tome um corre. Vacilou agora, corre. Tá com saudade, tome um corre. Sendo Marlon, um abraço pra você, Marlon. Ele toda a galera do Balneário do Descida. 1º de janeiro, meu irmão, vai acontecer. Versão por lá, galera. Bora. Ela termina comigo, não se aguenta e volta. E a gente se lembra aqui no próximo sábado tem o nosso submetrô. A estação do som na tradição na festa. Mas Estrela Vermelha em Cachoeiro Boixarança, gente. Três cervejas por 10 a festa toda. E o lançamento aí das novas estruturas da Barilhão Submetrô. Próximo sábado! Zezinho da Fazenda São José. Um abraço pra você, Zezinho. Vacilou agora, tá com saudade, tome um boy. Vacilou. Olha também do Tomate Ateu, Zezinho, Guarzinho, Jailson. Carlinhos, José Wilson, João Segura. Marilei, Janete, Alete, Alessandra, Gabriel. Tá todo mundo, Guarzinho, obrigado. Só o que você atenção aí, ó. Sétimo tradicional festival do Corinthians. Lá em Vila Santa Cruz, gente, pra subir as selvas. Super Vigão e claro, meu irmão, quem detona é o Super Metrô. Vai! Sempre o nosso parceiro Gil Grafite Naldo. Se possuir e a sua primeira dama, galera do Bar Azulão de Miracelvas. Abraço, garoto. Como é que é? Abraço a toda a galera do Bacuri também, Miracelo com a gente. Macedo! Macedo, Júnior, Zezinho, Chitão, toda a galera! E aí, Bia, aí, Bia! Tu tá querendo peinar, só que não entende nada. Se quiser, pode vir. Essa mina tá preparada, melhor dar espaço pra ele. Olha, a gente tem uns copos aí do Top de Leozinho no nosso Alzo 20. Com apenas R$5, tá certo, gente? Vamos nessa! Vado Neto! Metrô começando! Sai da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, tô cheio de dinheiro. E a galera do bar Coisa Nossa, obrigado vocês aí, eu sou aí. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Vamos! Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu parentão. Separei meus cavalos, quarto de milha lasão. Peguei a minha cela, esporalo de chicote. Coloquei o cavalo lá em cima do recorte. E o nosso brother Eduardo de Minas Selvas. Pra ele toda a sua comitiva, livre a cena igual a gente. Obrigado você, garoto. Queijada. Seja bem-vindo aqui no metrô. Sou cruel, whisky, Red Bull, o bolso cheio de dinheiro. Galera fica louca na balada do vaqueiro. É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, o bolso cheio de dinheiro. Galera fica louca na balada do vaqueiro. Contrate esse show 992-045511. Esse é o Edson Forró. Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu paredão. Separei meus cavalos, quarto de milha lasão. Peguei a minha cela, espora, luva e chicote. Coloquei o cavalo lá em cima do rebote. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chega o fim de semana, eu vou curtir uma vaquejada. Bora, meu parceiro, ninguém aceitou. Vaquejada pro mar, no mar para o motel. Na boiada, eu sou carro. Você é o nosso parceiro Nilson, toda a galera ali presente igual a gente. Puro. Obrigado, você é um brother. Galera, fica louca na bala. Junto e misturar, no bar para o motel, na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, o bolso cheio de dinheiro. Galera, fica louca. Bora dançando, vai. Vai. Sábado que vem, gente, acontece aí, ó. A tradição na festa do Feijão em Miracelvas. Dia 17. No próximo sábado, dia 17. 17 de setembro. Como é que é? Hoje eu vou beber. Vem vestir de ouro. E dance, dance. Hoje eu vou beber. Vou rodar curtição. Sai dessa vida. semana que nos próximos dias, 29 e 30 de outubro, acontece o 12º aniversário do Bar Coisa Nossa em Jacarequara. E pessoa luxuosa, paredão. Bigão de mil reais e mais uma pop 0 quilômetro. Hoje é bom, bebê. Meu amigo Danilo da Calor. Alexandre da Calor. Hoje é bom, bebê. É muita loucura. Hoje é bom, bebê. Próximo dia 1º de janeiro, lá no Balneário do Mesquita. Tem o show da luxuosa Paredão, Saveiro Branca de Neve. Participação do Tobre de Leozinho da Princesa. Festão da Ressaca, Balneário do Mesquita. Vai se animar! Vem a vertinha de ouro. Hoje eu vou beber. Bora, meu amigo Didi. Nosso grande patriarca, Didi, tá ali com a gente. Ele é Dona Luzia. Um abraço pra vocês com muito carinho também, obrigado. Pega esses fatos, deixa na boca é moda. Cê fria que é foda, se a bebida te complica. É namoro, prejudica, sai dessa vida. Desculpa, me trabala, porque a vida é lindo. Se mundo ninguém morre de amor. E tá só no comecinho. A passageira. Calma, passageiros. Calma, passageiros. Calma, passageiros. A ansiedade está acabando. Oba, sua oba. Viagem está para começar. Bora aquecendo, Leozinho. Bora aquecer. Bora aquecer. Bora aquecer. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. E bate na palminha, bate na palminha. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E vem, Leozinho! É só preguiçar! Vai no batidão. Do Paixandu, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Paixandu? Quem é do Remo? Quem é do Corinthians? Bota a mãozinha pra cima. E quem é do Flamengo? Dá um grito. Vai no batidão. Vai no batidão. Vai no batidão. Vai no batidão. Oh, oh. É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. A gente vai pro pop live. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Pega o tubo de uísque, bora curtir a night. São os manos luxo botando. Meu brother Paulo da Maramba com a gente. Um abraço, Paulo. Meu irmão, de domingo 8 e 9 de outubro no pop. O nosso metrô chegando no festival do Corinthians. cidade popular. Vai no batidão, quero ver! Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso. Aquecendo a família! Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. Um abraço pra toda a galera de Miracel, uma cena sendo igualzinho de brilhando vocês. Galera de Jacarecó, né? De Vigia. Vem com o Churumi, que a nave tá de volta. MCJ que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica sonhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando. E já já tem bigão! Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. Mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tá gravando? Gravando? Opa! Então grava lá, me mamando. Meu parceiro Eduardo, um abraço pra você, Maninho! Me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Eita, Marlon, garoto! Esse moleque é muita onda, vou te confiar. Tá gravando? Vai assim, faz a boca do animal, boquinha do animal. E dali, dali, e dali, dali, e dali, dali, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha... Eita, Leozinho! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco, e o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o... Tá assistindo o próximo domingo, desce aí o Festival da Piaba, lá na Vila do Bacuri com o Tony Saldi. Olha o crocodilo, pode crer. E a galera do Festival do Sorvete também, Brasileiro igual Igualcente, obrigado você. O crocodilo vai te morder. Mas é do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco, e o troco suave, todo sorridente. O crocodilo tá muito louco. Nosso versão do streamer de Tomate até o sucesso. E o nosso metrô chegando pra detonar. Olha o batidão. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem aguenta até quando o metrô tocar a última, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. E bate na palma da mão. E tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá. É só um aquecimento. Louco, louco, tá todo mundo louco. Louco, louco, áudio som digital. Tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco. Louco, louco, tá todo mundo louco. Louco, louco. Alô, Melri! Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Ostentação, se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na áudio som digital. Um, dois, três, quatro. Escolha o beat na cabeça da Zuzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É áudio som digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco. Olha quem tá por ali com a gente, meu parceiro Nalo também dá presente na área. Um abraço, garoto. Ele tô ganhando uma coisa nossa. Tá ali, maninha, meu brother, meu irmão. É, DJ Melri. DJ Melri. MC Dourado na voz. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio som digital. Tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco. Bora aí, doidão, doidão. Quando eu mandar. Vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Fala, produção, deixa tudo no escurinho que eu quero ver. Desca a bunda batendo no chão, tudo no escurinho, vai. No chão, desca a bunda batendo no chão. E as mulheres solteiras, dá um grito. Quero ver só as mulheres solteiras com a mãozinha pra cima aí. Só as mulheres solteiras que não dependem de homem, que não devem satisfação pra ninguém. As mulheres solteiras, bota a mãozinha pra cima. Agora eu quero ver só os homens solteiros com a mãozinha pra cima aí. Só os homens solteiros aí que pagam suas contas, que trabalham todos os dias, e que estão afim de arrumar um periguidinho hoje aí, bota a mãozinha. Bota essa mãozinha, e bota essa mãozinha, e bota pra cima, pra cima, pra cima. DJ Paulinho da Adidas Produções. Sobre o nosso parceiro Dudu, um dos patrocinadores aí do Festival do Corinthians. Pague em Brasília, em Guarcês, garoto. Um abraço! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Deixa o batidão, Leozinho, deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí, ó. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí, que eu quero ver. Quem confia no papai do céu, bota a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. E tchá, e tchá, e tchá, e tchá. É só um aquecimento. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. DJ Carlos Sonic, a inovação continua. Will Singer. Então, Ari, também, Miracê, igual a gente, obrigado! Não tem outra, Galena de Miracê, vamos!

estação do som. A estação. Ele pede pare de favela, que a Amazônia é pare de favela, que a São Rafael é pare de favela, e os menores preparados pra poder caixota dela. Beleza, Maria, é pare de favela, invasão é pare de favela. E o nosso Marcelo Giovanni, o pato da panificadora Alves. Patrocinadoras oficiais aí da festa do Balneário do Mesquita. Já estão aqui com a gente, meu irmão. Obrigado vocês também pelo carinho. E boida! Hoje eu tô fervendo, ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Beijo, beijo, vai voltar, volta, caixa tá dela. Eu fiz molecote. Dez e Lohane, cê não tá na guerra, mas cê tá lançando bom, hein, caralho. Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além, então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá, não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de ferro, não diz te amo, não, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. Um abraço pra toda a galera do Itauari também, Brasileiro e Guarcês. Obrigado vocês! Galera de Miracelo! Faz, não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Parceiro Adrão Nilton! Oh, oh, Guarcês, um abraço pra você, Sandão! Manda a sua latinha, bota pra cima que eu quero ver. Quem dá a sua latinha, bota lá pra cima. E bota lá pra cima. E bota lá pra cima. E bota lá pra cima. Latina, latina, latina pra cima. Latina pra cima. E toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. No meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. O prazer te dou um trato como um. Meu parceiro de van e ele é a sua primeira dama. Lá no Balneário Mesquita. Se você delirar, vem por cima. Tá todo mundo junto e misturado, garoto. Se me arranha, quando beijo e passa a mão, viro de ponta cabeça numa. Vai, vai, vai! Vem, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devolve tudo igual bombom. Bom. Toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. É DJ Mel, o exemplo de DJ mulher do Pará. O meu top DJ Leozinho. Alô, meu top DJ Leozinho. Detona no metrozão. Pra que ser família? Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, no batidão. Leozinho. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Se eu mandar o espaguete, te taco. E doida! Se eu mandar a tremidinha, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco. E aguecendo! E aguecendo! E aguecendo! Como é que é? E já já tem um bico pra galera, gente! Nossa versão dos primos aqui, ó! Tô no clima do verão, isso é clima de carnaval! Vai! Sensacional! A novinha descendo, chegando geral! Sensacional! A novinha descendo, chegando geral! Ela só tem 17, não tá nem aí pra vida, bebe, mete, enlouquece, adora a vida proibida, colocou a mão no chão e deixou passando mal. A novinha descendo. Vamos nessa! Geral. Sensacional! A novinha descendo, chegando geral. Areia da praia, ela desce legal. Na borda da piscina, ela desce legal. Para o banquinho, ela desce legal. Desce legal, desce, desce legal. Sensacional! A novinha descendo. Não pressão! Geral. Sensacional! A novinha descendo, chegando geral. Rapaz, eu tô sabendo que tem uma galera do Palmeiras hoje aqui na festa, é verdade? Quem é do Palmeiras aí, bota a mãozinha pra cima, na moral. Tô sabendo que o Palmeiras empatou hoje, ainda continua na liderança, ai, ai, ai. Mas eu tô sabendo também que tá cheio de corintianos aqui na festa. Tá cheio de corintianos na festa. E tá cheio de corintiano botando fé que o Coringão vai botar pra cima do Palmeiras. Tô sabendo, eu tô sabendo. E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Corinthians? Quem é do Corinthians? Mãozinha. Mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. E tchá, e tchá, e tchá, e tchá. Um, dois, três, Anderson, Joelson, equipe Tô Nem Vendo, Guarcês, também obrigado a vocês. Tá todo mundo aqui, galera de Minas Selvas. Vai! Vem na sensualidade, novinha safadinha, depois olha pra trás. E daqui e dói, de empina, empina, empina, empina, de empina, empina, empina, empina, de empina, empina, empina. Da vizinho popular de Tamarinho, um abraço, vizinho. Empina, de cê tá aqui com a gente no meu teu, meu brother, um abraço pra ti, ó, ó, ó. Empina, empina, empina, de empina, empina. Como é que é? Empina, de empina, empina, empina, empina, de empina, empina. É o tal do rouba cena, moleque chapa quente, fazendo tu dançar. Pegada diferente, tu vai até o chão, tô perdendo a linha, depois olha pra trás. E daquela empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina. É mais ou menos assim. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Isso é o nosso mano, parte de gelas, que o nosso ingresso é apenas R$5 pra você, tá legal? Everybody telling me to. Everybody telling me to. Galera da Estela, vem pro chão, vem pra festa. Alô, quem tá só no comecinho? Tobantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right, and I don't Super Metro. Tell me, yes, they do. They say Pato Bantan, we love you. That's why I want to dance. Meu parceiro Tchel tá aqui com a gente, o Mário Tchel. 8 e 9 de outubro aí a festa do São José. Na fila do Malacacheta com a luxuosa Varedão, garoto. Reggae reporter, producer, promoter. I just like to thank you and all the youths I stand and salute for staying alive. Festival do Corinthians está chegando. Do, because they tell me to go back. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. E no próximo sábado, Fiação, no Gazoeiro, Boixa Dança. Tradicional festa do Estrela Vermelha. E o nosso metrô chegando pra fazer a festa, meu irmão. Yes, everybody telling me to. Próximo sábado. Everybody telling me to. All over America, come. I want the whole wide world to know. Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely go. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend. Galera de Jacarequara, com a gente também, obrigado vocês. Parceiro Nilson, Naldo, toda a galera do Bar Coisa Nossa. Shaquille, se cuida! All the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. Essa galera é pressão. Push up through, because them tell me to. Vai! Pato, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. All over America. Come on! Bora, parceiro Tota, bora pra cima, Tota! É o nosso versão dos tribos de Doma da Deua! E o nosso metrô e o metrô saudade! Hoje, juntinho! Super metrô, estação do sonho, metrô saudade hoje! Tá só começando! Um som de alta tecnologia. Um som de alta de. Um som de alta tecnologia e sofisticação. Assim é Super Metrô. A estação do som. E o seu show envolvente. É do jeitinho. Abre. Eita coisa boa! Fiquei sabendo que a galera ainda deu. Parceiro Marlon, abraço Marlon! Primeiro de janeiro é o versão no Balneário do Mesquita, meu irmão! Celção. Bora, Rominho, bora, bora, cá. Foi abre som do porta-mala, batata pra dançar. Esse mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre som do porta-mala, batata pra dançar. Esse mais uma cerveja, o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. E dança no metrô. Super metrô. Abre, mafuda. Abre. Super Metro! Abre, vai acender. Como é que é? Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar. E desce. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar. Lavar. Se Sexta-feira eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso em paz. A solução pra esse estresse é um santo remédio. Que desce redondo e acaba com meu tédio. Eu dou uns pegas lá na gaja, na gaja, gajaça. Xarope de malte e o red pra nossa. Por isso é que eu caio na boca da gaja, na gaja, gajaça. Com suco de cevada solteira pra lavar. Daqui a 20 minutinhos começa o nosso bigão, galera. Se desce, desce uma, desce duas, desce três, beija lá. Elite CDs, moleque CDs. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Parceiro Giovanni, o Pátria da Purificadora Alves com a gente. Jovenil, seu galera do Rio das Cobras. Um abraço pra você, Sumi! Quando eu chego em casa, a patroa fica vendo. E o interrogatório pra saber o que eu tô fazendo. Porque eu chego em casa tarde, sexta até domingo. Ela já e mulher não pensa que eu tô... Meu parceiro, tchau, bora, tchau! Começando, hein? Tem muita coisa boa, gente, pra acontecer. Você na estrela, vem pra festa, vem pro show. Passa no Gandecinho. Escuta essa aí, amanhã tu me fala, menino. Hoje é estação e metrô saudade, frente a frente. Bebe leite, meu pai toma chá. O quê? Vovô só do azeite e eu não largo uma loura gelada. Tem que ser gelada. Tá nevada, não pode espumar. Por isso é que eu sou louco pra olhar gelada. DJ Nilson, na madrugada do Impessoa, Jacarequara, tá todo mundo. Eu não digo nada. É o som que mais se destaca em toda a região, meu irmão. Como é que é? Onça bebe água, mamãe toma café, vovó bebe garapa. E eu já tô doidão pra tomar pé. Toma pé, vamos tomar pé. Vem, bebe sem migué. Eu não arredo pé, por isso eu tô doidão de todo. Toma pé, pé, pé, vem tomar pé. Pé, bebo sem migué. Eu não arredo pé. Gato bebe leite, meu pai toma chá. Olha, a gente já tem os copos aí promocionais. O Tom de Leozinho, tá certo? Lá no Moça, o Zimix é preço promocional pra você aí, ó. Tem que ser gelado. Pra você de levar a recordação dessa grande festa hoje. Tá, não pode. Aniversário dos primos de Tomatate. Tem que estar gelado, tem que estar levado. Onça bebe água, mamãe toma café, vovó bebe garapa, e eu já tô doido de tomar pé, pé, pé, vem tomar pé, pé, beber sem migué, eu não arredo pé, por isso é que eu tô doido de tomar pé, pé, bebo sem migué. Eita, Netinho, saudade, Netinho, lá eu toca em pé. Vamos nessa, que hoje é tudo nosso, meu irmão. Cuidado com a onça, meu amor. É saudade, toca tudo, meu irmão. Vai. Buga, buga, buga. Nós Curtindo todo o meu nome. É Link CDs. Bora, se liga, senhor! De Capanema também, Brasil, igual a gente, obrigado a vocês. Galera de Capanema, tá todo mundo junto e misturado. Fica a sensação da nova dança do buscão. Treme a bundinha nascendo até o chão. Com uma batera vai tocando bala bala. As gatas vão fazer a dança do xaxaxão. Fica a sensação da nova dança do buscão. Treme a bundinha nascendo até o chão. Com uma batera vai tocando bala bala. E vai no chão, vai! E a equipe toda em venda aqui com a gente, Eduardo Jalisson. Léo da fila dos Davis, só bem brilhado. Tá todo mundo junto e misturado, meu irmão. Já aqui no som do metrô. Rapaz, cadê o Naná, hein? Cadê ele? Fica a sensação na nova dança do buscão. Treme uma bundinha e vai até o chão. Fofão na bandeira, vai tocando na bala. As gatas vão fazer a dança do xaxaxão. Nossos maluquinhos do balde lá na Vila Samambaia. Também Miracena e Guarcete, um abraço a vocês. E aí, meus maluquinhos? Vem a dança do xaxaxão. E dance, dance. E dance, dance. Super Metrô. Super Metrô. Fica a sensação da nova dança do buscão. Treminha putinha descendo até o chão. O pão da bacana tá tocando nessa bala. As cartas vão fazer a dança do xaxaxão. Fica a sensação da nova dança do buscão. Treminha putinha descendo até o chão. O pão da bacana tá tocando nessa bala. Até tá bom, passei buscando o horário, aí vai! Essa Patrícia! Eita, marquei no CD! Toma! Hoje eu não esqueço de levar o mate não, tá, filho? Até do Nelson, Nelson! Se divertindo, parceiro Neguinho da Panelagem Rubi, tá aqui com a gente, um abraço, Neguinho. Ei, Joe. O homem da Panelagem, poderoso Rubi, garoto. Vai fazer uma perícia. É igual, tá fraco esse chin aí, hein, meu irmão? Vou te contar. Ela só dá o coco, ela só dá o coco, ela só dá o coco. Meu parceiro Marlon, do Malonha do Mesquita. Um abraço, Marlon, pra você, a primeira dama, garoto. Ela só dá o coco. Esse é meu brother. Ela só dá o coco. Problema pra mim. Oi! Vai, Dandão! E dance, dance, dance, dance, dance. Ei, Joe. Minha mulher tá me traindo. No forró se divertindo. E eu não faço nada. Por favor, chama a polícia pra fazer uma perícia em toda mulherada. É assim. Ela só dá o coco. Ela só dá o coco. Um abraço aí pro amigo Boris e o Marcelo. Problema pra mim. Aqui no Sãozão do Metrô. Ela só dá o coco. Ela só dá o coco. Problema pra mim. Parceiro de Elgido da Língua Arcês, amigo Tchau, Nilson Naldo, o Lali Jacarequara do Malacaceta com o Alvelho, tá todo mundo aqui, ó. Essa galera é curtição, meu irmão. Alô! Meu irmão, não tem uma que o Leozinho não esteja na região que essa galera não chegue junto. Tem que tirar o chapéu! Leozinho, Leozinho. Vamos dançar! Ei, menina bonita, levada. Ei, garota bandida, safada. Ei, menina. E a gente tá tá chegando aí a tradicional festa do Réveillon. A Vila Bacuri, torcendo pela primeira vez. Aí tem o som do Cyborg Prime. Safada. Vai ser demais! Ei, menina bonita, que mexe comigo, vai meu coração. Ei, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão. Ei, menina bonita, que mexe comigo, vai meu coração. Ei, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão. A gente, nos próximos dias, 29 e 30 de outubro, o 12º aniversário do Bar Coisa Nossa em Jacarequara. E pessoa luxuosa, paredão agora em dose dupla. Bigão de R$1.000 e mais uma pop em 0 quilômetro. Organização do meu parceiro Ronaldo do Bar Coisa Nossa. Ele e toda a família. Menina bonita, levada. O quê? Garota bandida. Bora, metrô. Menina bonita, levada. Ei, garota bonita, safada. Sempre a toda equipe é nós. É nós de Itamari. Equipe nós é de Itamari, tá certo. Um abraço aí pro Rafinha, o Samerson, Ju, Japa, Trindade. Toda a galera com a gente, obrigado, garoto. E aí, Tota? E aí, Tota? Tudo certo? Eu não sou pirado, eu sou pegador. Alô, parceiro Marildo, dá um chega, Marildo. Dá uma piscina aqui no nosso palco, tá certo, meu DJ? Eu sou pegador, só quero uma... DJ Marildo! Virou, você já era pirado. O Marildo, então, meu parceiro Netinho. A gente agradece, é, Netinho? Agora que virou... Uma piscina aqui do nosso lado, nosso palco central. Só pra gente poder começar o bigão, tá, maninho? Agora que virou de vez... E o quê? Agora que virou de vez...